Olá pessoal, meu nome é Bernardo Schulte e este é o PodTech Brasil. Em breve você vai escutar um grupo de amigos com anos de experiência no mundo da tecnologia discutindo os principais tópicos, notícias, aplicativos, tranqueiras eletrônicas e tudo o que mais der na telha. Fique ligado, assine o podcast no iTunes ou qualquer outro agregador RSS e aguarde o primeiro episódio. Até mais!